Pra tocar no seu paredão e pra tocar no seu radinho. Sucesso nosso, isso é David de ostentação, meu irmão. Alvim, passa assim, ó. As ovinhas vão descendo quando toca esse solinho. Cê tá rebola descendo devagarinho. Cê tá rebola descendo devagarinho. As ovinhas vão descendo quando toca esse solinho. Cê tá rebola descendo devagarinho. Cê tá o swing que é gostoso, hein? E todo mundo tá lançando, eu também vou lançar. Salve para a mulher e gosta de sentar. É sucesso no verão que vai tocar nos valedões. Prepare na minha parece quebrar no chão. Todo mundo tá lançando, eu também vou lançar. É salve para a mulher que gosta de sentar. É sucesso no verão, vai pra tocar no paredão. As meninas vão fazer comigo assim, ó. Parece solinho, esse solinho, solinho, solinho. As novinhas vão descendo quando toca esse solinho. Cê tá rebola descendo devagarinho. Cê tá rebola descendo devagarinho. As novinhas vão descendo quando toca esse solinho. Cê tá rebola descendo devagarinho. Cê tá rebola, senta Bahia. Vai no sul. Já é isso. Empresário meu pai Gordão. Eita pressão. Todo mundo tá lançado, eu também vou lançar. É salve para a mulher que gosta de sentar. É sucesso no verão que é pra tocar no paredão. Prepara aí novinha pra descer quebrar no chão. Todo mundo tá lançado, eu também vou lançar. É salve para a mulher que gosta de sentar. É sucesso no verão que vai tocar nos paredões. Prepara aí novinha pra descer quebrar no chão. As meninas vão fazer devagarinho, mas hoje assim, ó. Novinha vão descendo quando toca esse solinho. Cê tá rebola descendo devagarinho. Cê tá rebola descendo devagarinho. As novinhas vão descendo quando toca esse solinho. Cê tá rebola descendo devagarinho. Cê tá rebola descendo devagarinho. Mas que solinho descarado! Esse solinho vai ficar gravado na sua mente. Ah, o som do seu paredão. Passou fim de semana esperando por você. Eu imaginava que você me encantava. Eu fiquei chorando por causa do seu amor. Tô aí consigo dizendo que acabou. Quando descobri, fiquei louca, revoltada. Então eu senti sair para a balada. Fiquei com minhas amigas, marquei logo um rolê. Eu vou te mostrar como é que é. A vida de solteira, de baladeira, só quero te agradecer por ter me dado essa rasteira, pois eu descobri que tu não vale nada. Hoje pra mim, tu é uma piada. A vida de solteira, de baladeira, só quero te agradecer por ter me dado essa rasteira, pois eu descobri que tu não vale nada. Hoje pra mim, pra mim, tu é uma piada. é uma piada. Eu vou rir da tua cara. Eu vou rir da tua cara. Tu é uma piada e eu vou rir da tua cara. Hoje eu vou rir da tua cara, meu filho. Bora, meu amigo Jonathan Download, o fera das músicas do povo. Toma! Segunda-feira eu vou pro bar, na terça-feira volto pra lá. Na quarta-feira eu tomo aquela gelada pra curar minha ressaca. Na quinta-feira a mulherada me chama, sabe como é, não posso faltar. É sexta-feira, chegou o fim de semana, e resumindo eu bebo a semana inteira. Sou filho de fazendeiro, não preciso trabalhar. Com você dinheiro eu quero ver copo secar. E na balada eu sou novo de batom, a mulherada me procura, eita negócio bom. E na balada eu sou novo de batom, a mulherada me procura, eita negócio bom. Tô nem aí, pode falar, os invejosos ficam tudo comentando. Que eu bebo a semana inteira e não é da conta de ninguém. Tá com inveja, vem tomar comigo, vem. Tô nem aí, pode falar, os invejosos ficam tudo comentando. A semana inteira e não é da conta de ninguém. Tá com inveja, vem tomar comigo, vem. Ô pressão, bora no som, toma aqui, vem. Cerveja, cê tá só mais um sucesso nosso, hein. Tô por isso, meu parceiro, tá tão magrinho. Terça-feira, volto pra lá. Na quarta-feira eu tomo aquela gelada pra curar minha ressaca. Na quinta-feira a mulherada me chama, sabe como é, não posso faltar. É sexta-feira, chegou o fim de semana, e resumindo eu bebo a semana inteira. Sou filho de fazendeiro, não preciso trabalhar. Com você dinheiro eu quero ver copo secar. E na balada eu sou alvo de batom, a mulherada me procura, eita negócio bom. E na balada eu sou alvo de batom, a mulherada me procura, eita negócio bom. Tô nem aí, pode falar, os invejosos ficam tudo comentando. Que eu bebo a semana inteira e nem dá conta de ninguém. Tá com inveja, vem tomar comigo, vem. Tô nem aí, pode falar, os invejosos ficam tudo comentando. Que a semana inteira e nem dá conta de ninguém. Tá com inveja, vem tomar comigo, vem. Vou pensar pra tocar no paredão WS. Meu patrão é Biloto Peças, o Estourador, Rádio Primeira Capital. Programa domingo da gente, alô Gerson Soares. Alô Josafá, meu patrão. Todo mundo tá querendo entrar no bonde das novinhas. solteira e vou ligar pras minhas amigas. Depois de formado, vem comigo que é vida. Mulher também assim é dar dinheiro aqui no sei. Só preciso do bonde pra formar o meu areia. Onde a gente passa a macharada tá babando. Vindo as novinhas de uísque afetando. Todo mundo tá querendo entrar no bonde das novinhas. Todo mundo tá querendo entrar no bonde das novinhas. Solteira, casada, a gente perde a linha. Solteira, casada, a gente perde a linha. Pensando em você, não sei se é um sonho ou um pesadelo. Você já destruiu demais a minha vida. Te peço por favor que saia dos meus sonhos. Leva tudo aquilo que me faz sofrer. Chega, tô cansado dessas despedidas. Sai da minha vida, queria te agradecer. Foi você quem tá. Olha isso aí, olha isso aí. Eu tô de coração batido, pedacinho pra cada esquema. Eita problema que você me arrumou. Queria te agradecer, foi você quem me ensinou. Hoje eu só podia sacar, esqueci o tal do amor. Tô de coração batido, pedacinho pra cada esquema. Eita problema que você me arrumou. Faz o sucesso doce. Ô, swingão, isso é desde a sensação, menino. Joga pra cima, vem. Meu parceiro na cama, Grinho. Tamo junto, hein, pai. O povo será. Vem. De novo eu acordei pensando em você. Não sei se é um sonho ou um pesadelo. Você já destruiu demais a minha vida. Te peço por favor que saia dos meus sonhos. Leva tudo aquilo que me faz sofrer. Chega, tô cansado dessas despedidas. Sai da minha vida, queria te agradecer. Foi você quem me ensinou. Hoje eu só sou boniça. Esqueci o tal do amor. Tô de coração batido, pedacinho pra cada esquema. Eita problema que você me arrumou. Queria te agradecer, foi você quem me ensinou. Hoje eu só soube de essa, esqueci o tal do amor. Tô de coração batido, pedacinho pra cada esquema. Eita problema que você me arrumou. Queria te agradecer, foi você que me ensinou. Só soube de essa, esqueci o tal do amor. Um pedacinho pra cada esquema. Eita problema que você me arrumou. Queria te agradecer, foi você que me ensinou. Quando eu só podia sacar, esqueci o tal do amor. Tô de coração batido, pedacinho pra cada esquema. Eita problema que você me arrumou. Eita pressão, parceiro Reinaldo Silva, Santa Rosa Shows. Aquele abraço, irmão. Olá, DJ Jackson de Barão de Grajaú. Estoura mais aí, velho. Sucesso nosso, composição Natão Magrinho, sete de ostentação. E comigo assim, vem. Foi você quem me deixou quando eu mais precisei do seu amor. Tanto que eu te amei, mas você nem aí não deu valor. Agora está arrependido, hoje ligou dizendo que quer voltar. Vou te dar o troco, vai sofrer tudo que me fez chorar. O tempo passou, as coisas mudou. Hoje eu tô livre, não preciso desse amor. Moro aqui na barra, todo dia uma namorada, eu tô do jeito que elas gostam, eu tô soltinho na balada. Não, não, não. olha o dedinho não. Eu tô morando aqui na Barra todo dia. Uma namorada todo jeito que elas gostam, com dinheiro no bolso. Não, não, não, olha o dedinho não. Eu tô morando aqui na Barra todo dia. Uma namorada todo jeito que elas gostam, com dinheiro no bolso e me leve solto. Apresentação pra tocar no paredão, pra tocar no seu radinho. Foi você quem me deixou quando eu mais precisei do seu amor. Tanto que eu te amei, mas você nem aí não deu valor. Agora está arrependido, hoje ligou dizendo que quer voltar. Vou te dar um pouco mais sobre tudo que me fez chorar. O tempo passou, as coisas mudou. Hoje eu tô livre, não preciso desse amor. Moro aqui na Barra todo dia, namorada todo jeito. Elas gostam do soltinho na balada. Não, não, não, olha o dedinho não. Eu tô morando aqui na Barra todo dia. Namorada todo jeito, que elas gostam. Dinheiro no bolso livre. Não, não, não, olha o dedinho não. Eu tô morando aqui na Barra todo dia. Uma namorada todo jeito que elas gostam. Dinheiro no bolso livre, leve o som. Eita, menino, isso é desacertação, hein? Olha isso, empresário, meu pai, cordão. Estourado, hein? Estourado, hein? Parceiro Zé Ribeiro, grande toca do boy, abração, meu irmão. Parceiro Agenote, Arraial, Piauí, tamo junto. Quando toca as meninas enlouquece, desce até o chão até de saiela. Minha pisadinha quando toca as meninas enlouquece, desce até o chão até de saiela. Desce minha pisadinha quando toca as meninas enlouquece, desce até o chão até de saiela. Minha pisadinha quando toca as meninas enlouquece, desce até o chão até de saiela. Desce. Atenção meninas, bote a mão no paredão e vem comigo assim ó. Olha que desce, desce, o desce menininha. O sol dá na pisadinha, cê tu fica maluquinha. Sobe, menininha. Já que tu gosta tanto, tome pisadinha. Olha que desce, desce, o desce menininha. O sol da minha pisadinha, cê tu fica maluquinha. Sobe, menininha. Já que tu gosta tanto, tome pisadinha. Vai, pisa. Desce até o chão até de saia. Minha pisadinha quando toca as meninas enlouquece. Desce até o chão até de saia. Minha pisadinha quando toca as meninas enlouquece. Desce, vai. Minha pisadinha quando toca as meninas enlouquece. Desce até o chão até de saia. Ela desce. Quando eu mandar, as meninas vai descer bem assim, vai. Olha que desce, menininha. Só da minha pisadinha, sempre fica maluquinha. Sobe, menininha, vai, tu gosta tanto, tome. Desce, menininha, vai, tu gosta tanto, tome, pisadinha. Sobe, menininha, vai, que tu gosta tanto, tome, pisadinha. Vai, pisa. Ei, menina, sucesso na história dos paredões. Meu patrão Jabas, paredão zero grau, meu patrão RB, paredão WS, estoura mais aí, velho. Sucesso nosso, hein? Só quero ver a cara dele quando me vê na balada. Toda linda e arrumada, trabalhada no ramo. Ele pensou que me ela não quer. Eu já tô virado por causa dessa mulher. Parece loucura, uma tentação. Sempre que quero, ela disse não. Ela só quer ser santa, não quer nada não. Eu fico aqui com a cara de pidão. Diz que sou prestado, não sei esperar. Se ela não ceder, Gaia ela vai levar. Ela vai levar, ela vai levar. Mas se ela não ceder, Gaia ela vai levar. Ela vai levar, ela vai levar. Mas se ela não ceder, Gaia ela vai levar. É, ela vai levar. Ela vai levar, mas se ela não ceder, Gaia ela vai levar. Ela vai levar, ela vai levar. Mas se ela não ceder, Gaia ela vai levar. Joga pra cima no swing. Se a pisadinha amanhecendo, momento. Se a desde a sentação ouvindo, menino. Se é nosso, hein? Quem tá sendo conta do monte. Só aquele abraço, irmão. Tamo junto, hein? Olha que tudo que eu quero, ela não quer. Já tô pirado por causa dessa mulher. Parece loucura, uma tentação. Sempre que quero, ela diz que não. Ela só quer ser santa. Eu fico aqui com a cara de pidão. Diz que sou prestado, não sei esperar. Se ela não ceder, Gaia ela vai levar. Ela vai levar, ela vai levar. Mas se ela não ceder, Gaia ela vai levar. Ela vai levar, ela vai levar. Mas se ela não ceder, Gaia ela vai levar. É, ela vai levar, ela vai levar. Mas se ela não ceder, Gaia ela vai levar. Ela vai levar, ela vai levar. Mas se ela não ceder, Gaia ela vai levar. Pra cima do sul, se a desocitação vir. Maravilhosa, Hernando Silva, Santa Rosa Show.